vida tinha tanta alegria. Chegou tristeza, foi-se a poesia. Venha correndo, volte para mim. Márcia Ferreira cantou do Cleiton Aguiar, Roça, Roça do Amor, para Raquel Faria. Raquel é do Coró, minha conterrânea, mas mora em Uberlândia e chega para fazer parte do nosso Facebook. Raquel, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A sugestão do Beijar, música nova de Gabriel Valim, Eu Não Sou Perfeito. Abrir a porta do carro pra você entrar. Vou te deixar no salão pra se arrumar, pois à noite a gente vai chamar. Hoje eu vou ser quem eu deveria ser, o mesmo que se apaixonou há um tempo atrás, que te amava mais, que reparava mais em você. Me desculpa pelas vezes que eu não disse que te amo. Me perdoa por eu não falar dos teus cabelos lindos, por não notar que as tuas unhas estão combinando com a roupa, e não perceber que ao chegar você me recebeu sorrindo. Só de pensar em você rindo das piadas de outro cara, ou receber outros carinhos, eu fico louco de raiva. Mesmo eu sendo esse cara imaturo, cheio de defeitos, você ainda diz olhando nos meus olhos que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito. Se apaixonou há um tempo atrás, que te amava mais, que reparava mais em você. Me desculpa pelas vezes que eu não disse que te amo. Me perdoa por eu não falar dos teus cabelos lindos, por não notar que as tuas unhas estão combinando com a roupa, que ao chegar você me recebeu sorrindo. Só de pensar em você rindo das piadas de outro cara, ou receber outros carinhos, eu fico louco de raiva. Mesmo eu sendo esse cara imaturo, cheio de defeitos, você ainda diz olhando nos meus olhos que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, aponta Gabriel Valim, Eu Não Sou Perfeito. O Flavinho divulga as grandes estrelas, mas ele também, porque o trabalho do divulgador é fundamental na carreira de qualquer artista. De quem está começando, para aparecer. E depois, para quem já apareceu, para se sustentar. Que é mais difícil sustentar do que de aparecer, né? Por isso é que os grandes nomes não abrem mão dos divulgadores. Por exemplo, Vitor e Léo. Flavinho divulgou Vitor e Léo quando eles não eram conhecidos, e eles continuam fazendo o trabalho com o Flavinho depois de famosos, né? Porque eles sabem que para se sustentar, porque todo dia tem alguém novo chegando, talentoso, querendo tomar o lugar de quem já está estabelecido, né? Essa é a importância do divulgador. Se você tem um trabalho, quer mostrar em Minas Gerais, porque a praia do Flavinho é Minas Gerais. Faz mais de 300 emissoras de rádio lá em Minas, né? É só você ligar 61-9981-3601. Falei, eu quero falar com o Flávio Beijar, tá bom? No próximo bloco, Henrique Tarciso, Maida e Marcelo, Gustavo Lima e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, para o Brasil, para o mundo, direto na internet, radioestudiobrasil.com.br. Você, meu amigo, você que é meu parceiro, você que transmite o nosso programa aí na sua emissora, a cada dia eu fico descobrindo, né, novas emissoras que transmitem o meu programa, e eu quero avisar para vocês que nós vamos mudar o sistema de distribuição. A partir do dia 1º de julho vai ser outro sistema. Então, se você já me mandou o seu e-mail, não se preocupe. Agora, se você não mandou, mande o seu e-mail que eu quero explicar direitinho como é que vai funcionar. Nós estamos fazendo uma tentativa não, nós vamos melhorar para que você tenha o conforto de receber o programa, né, a tempo e a hora, para não correr o risco mais de atrasar a sua programação, tá bom? Então é só você mandar um e-mail para locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com é o nosso e-mail pessoal aqui, eu que recebo esse e-mail, eu que abro esse e-mail, viu, para eu poder mandar para vocês, explicando direitinho como é que vai funcionar. Vai ser só a partir do dia 1º de julho, mas eu estou avisando com antecedência para você saber, né, para não ser pego de surpresa, tá bom? O do Pão da Minha Terra, Henrique Tarciso, Vim Aqui Só Pra Te Ver. Meu amor, cadê você? Te procurei por todo lado. Depois daquele beijinho, eu fiquei apaixonado. Diz aonde está você? Não soube mandar recado. Preciso te ver agora, tá ficando complicado. Meu amor, cadê você? Te procurei por todo lado. Depois daquele beijinho, eu fiquei apaixonado. Diz aonde está você? Não sou de mandar recado. Preciso te ver agora, tá ficando complicado. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Meu amor, cadê você? Te procurei por todo lado. Depois daquele beijinho, eu fiquei apaixonado. Diz aonde está você? Não sou de mandar recado. Preciso te ver agora, tá ficando complicado. Meu amor, cadê você? Te procurei por todo lado. Depois daquele beijinho, eu fiquei apaixonado. Diz aonde está você? Não sou de mandar recado. Preciso te ver agora, tá ficando complicado. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Henrique Tarciso, vim aqui só pra te ver, pra minha amiga Eloína Pimenta. Ela mora em Miami, nos Estados Unidos, morava aqui em Brasília, né? E agora tá lá ela, mas o seu marido Pimenta, eles tomam conta de um hotel lá em Miami, e chega pra fazer parte do nosso Facebook. Eloína, um beijão pra você, dá um abração no Pimenta aí, viu? Seja muito bem-vindo aqui. Os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, música nova, participação de Gustavo Lima, Armagedon. Thank you.

Foge com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor que você. Com canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia, sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Motivo, eu amo, eu enlouqueço. Viro a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor que você quiser. Os meninos do Brasil, Eliane Samuel, Delírio de um Poeta Louco, pro Felício Carneiro de Brasília, meu mais novo amigo do Facebook. Felício, um abração para você, seja muito bem-vindo. Eu quero mandar um abraço e um recado para os meus amigos de Coromandel e da região. No dia 14 de março, eu vou fazer em Coromandel o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar de Coromandel e região. Para participar é muito simples, é só fazer parte do nosso Facebook, entrar na página e dizer assim: Cleiton, eu vou participar. Porque não vai ter cobrança de ingresso, não é um evento comercial. Nós vamos nos encontrar para nos conhecer, para sair do computador, para ver frente a frente, pegar na mão, sacudir, assim, oi, tudo bem, tal, né? E vai ser no Coró, vou começar pela minha cidade. Já tem muitas pessoas que estão pedindo para fazer em outros lugares. Se tiver demanda, se tiver muita gente querendo me ver, eu vou para qualquer lugar do Brasil, não tem problema não, viu? Mas o primeiro tem que ser em Coromandel, vai ser no dia 14 de maio, não sei ainda o local, estamos escolhendo o local, né? E você está convidado a participar, mas tem que fazer parte do nosso Facebook e deixar seu nome dizendo que vai participar, tá bom? E é claro que eu vou levar Eliane e Samuel para cantar umas modas para nós lá, porque a festa com Eliane e Samuel é diferente, é coisa fina. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, a hora de juntar os cacos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje: no último domingo aconteceu aqui em Brasília, né, o julgamento pela Câmara da admissibilidade do impeachment contra a presidente Dilma. E o Brasil deu uma lição de democracia, de norte a sul do Brasil. Aqui em Brasília, então, foi uma coisa maravilhosa, porque mais de 200 mil pessoas foram para a Praça dos Três Poderes e não teve uma ocorrência policial. É claro que o governo do Distrito Federal tomou todas as precauções, mas eu estava temeroso, confesso a vocês que eu estava com medo, né? Mas não teve um problema. Só que o clima se elevou tanto, e lá dentro do plenário eu fiquei envergonhado do comportamento de alguns deputados, né? Pareciam aqueles meninos mal criados de grupo escolar do meu tempo, do grupo escolar Osório de Moraes, lá o grupo da Dona Lígia, lá em Coromandel. Eu fiquei envergonhado com o comportamento de alguns deputados, né? Mas a grande lição é a lição da democracia. Você pode discordar, você pode trocar ideia, mas você não precisa ofender quem pensa diferente de você. Então, gente, independente de qual lado que seja o seu, está na hora de juntar os cacos. Não vale a pena brigar com um amigo seu por causa da política, porque na política ninguém briga, não. Os inimigos de hoje são os amigos de amanhã. Os que beijavam a Dilma estão beijando o Temer. E os que estão beijando o Temer amanhã vão beijar outro. Na política é assim. Então está na hora do brasileiro continuar assim. Eu acho que foi a primeira vez, né, que as televisões ficaram o tempo todo ligado, todo mundo discutindo política. Isso é da maior importância, porque a política, do jeito que está no Brasil, não pode continuar. Mas a política, ela é que resolve todos os problemas. Ela é que resolve os problemas da saúde, da educação. Agora, tem que ter gente decente para gerir a política. E essa é a grande lição. Vocês viram que o que está acontecendo lá na Câmara, por exemplo, o processo, todo o processo foi conduzido por um deputado, Eduardo Cunha, que está até a tampa atolado no Petrolão. Isso não pode acontecer. Mas a hora dele vai chegar, a justiça vai tomar conta dele e de todos aqueles que roubaram o dinheiro do povo. Essa convicção eu tenho. Então a nossa hora agora é de juntar os cacos e trabalhar todo mundo para que o Brasil seja um país melhor. E a primeira providência é você, né, se desculpar se você teve algum excesso com algum amigo, não vale a pena brigar com um amigo, com um familiar, né? Graças a Deus aqui na minha casa e no meu grupo familiar, a maioria das pessoas pensam como eu. Agora, tem aqueles que pensam diferente, eu simplesmente não converso sobre política com eles, eu respeito a opinião deles, eles respeitam a minha. Então, nós temos essa maneira de agir. A gente, quando discute política, discute em alto nível. Não é com xingamento, não é brigando, chamando, esculhambando ninguém, não. Então, essa é a dica do programa de hoje. Está na hora de juntar os cacos. Nós vamos ainda ter 6 meses de muita dificuldade, de muita instabilidade, de muita confusão. Mas o Brasil tem que sair maior dessa crise, né? Porque na crise é do caos que nasce a luz. A minha amiga Marcinha França me mata de uma vez. De uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, judiando de mim. Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço, porém não me torture, por favor, eu não mereço. Me mata de uma vez, rasgue o meu peito, me arranque o coração, faça o que achar direito. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto te ver com outra amante. Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor. O que mais dói nesse mundo é a tortura de amor. Peito, me arranque o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz para de novo não ver no lugar que era meu outra mulher com você. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto te ver com outra amante. De uma vez não sentirei tanta dor. O que mais dói nesse mundo é tortura de amor. Marcinha França me mata de uma vez pro André Luiz Pereira de Souza. Ele é de Estrela do Sul, a terra do meu pai, e mora em Paracatu e chega para fazer parte do nosso Facebook. Lá em Paracatu, ele curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5 do meu amigo Humberto Neiva. André, um abração para você, seja muito bem-vindo. E um abraço para a turma lá da sua cidade, lá de Estrela do Sul, principalmente o pessoal lá da Gameleira, lá de Dolearina, né? Que estão todo mundo curtindo a Super 95 FM de Coromandel. Abração, viu, André? Seja muito bem-vindo. Marcos Ibelucci, com a participação do Fernando Zor, Romântico Anônimo. Música.

caminho. Assim vou vivendo, levando na raça, sigo meu instinto. Olhos rasos d'água, com sede de amor, coração faminto. Da mesma janela que eu te vi partir e que eu fiquei chorando, caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei esperando. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saí. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. Chegue e traz a luz do céu, olha na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Por toda a minha vida, você é meu destino. Assim vou vivendo, levando na raça, sigo meu instinto. Olhos rasos d'água, com sede de amor, o coração faminto. Da mesma janela que eu te vi partir e que eu fiquei chorando, caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando. Caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando. Leonardo cantou Dona do Meu Destino para Maria Silva, do Rio de Janeiro, ela que está chegando a fazer parte do nosso Facebook. Maria, um beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a minha conterrânea Marina Dairel, o meu xará Cleiton Alves, Nayara Cardoso, Tatiana Rodrigues Pereira, Solange Grigolin, Wanda da Silva, Regis Pereira Cruvinel, Rayane Cristina, a minha prima querida Marcinha Rezende Rodrigues, o meu cunhado Williams, marido Denise, o Jaime Assis, o grande cantor Beirão Neves, a Diana Mendes, minha amiga de Fortaleza, no Ceará, o Lucas Rego Borges, Tiago Moreira Assis, Cristiane Monturio, minha amiga lá no Rio Grande do Norte, Ricardo Ruas, meu amigo, marido da Margarete, aqui em Brasília, Gabriel Alves, Rudinei Luiz Kaminski, Michele Silva, o meu amigo José Augusto Jungmann, filho do Vicente Jungmann, a Vanessa Dias, o João Batista e você, que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita alegria e principalmente muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 112, a felicidade de quem é fiel a Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 112. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosidade aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva, olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Bonito esse salmo, né? Márcia Ferreira, Salmo 112, a felicidade de quem é fiel a Deus. Aqui em casa é o seguinte, todo mundo ganhou música. Minha mulher ganhou várias músicas, o Bruno ganhou uma quando nasceu, a Mariana ganhou uma quando nasceu, o Rodrigo ganhou uma como nasceu. E o interessante é o seguinte, quando eu fiz as músicas, eles eram bebezinhos, um mês, dois meses, três meses, né? Só que depois que eles cresceram, cada um tem uma personalidade completamente diferente dos outros. É impressionante isso, né? Parece até que não são irmãos. E depois que eles cresceram, eles assumiram uma personalidade inerente à música que eu compus quando eles eram crianças. Muito interessante isso, né? A música do Bruno é uma música mais elaborada, a música da Mariana é uma música mais emocional, e a música do Rodrigo é uma música mais alegre. O avô do João, Cleiton Aguiar. Rodrigo, meu filho, meu amigo. Trazendo alegria na chegada. Chegou, mostrando que é sempre bom chegar e achar um lugar de amor e de paz. Um lar, aconchego feliz, um lugar pra quem quis, um porto seguro pra se atracar. Chegou Rodrigo, chegou meu filho amigo. Chegou trazendo alegria na chegada. Chegou, mostrando que é sempre bom chegar e achar um lugar de amor e de paz. Um lar, aconchego feliz, um lugar pra quem quis, um porto seguro pra se atracar. Chegou Rodrigo. Chegou, meu filho amigo. Chegou Rodrigo. Cleiton Aguiar cantou dele, Rodrigo, meu filho, meu amigo, para Adenilton Ribeiro Barreira, de Novo Acordo, no estado do Tocantins. Adenilton, tá chegando a fazer parte do nosso Facebook? Eu tô me lembrando aqui que eu estive, né, lá em Novo Acordo, fiz um meu amigo Nico Leitão, que foi prefeito, já subiu para conversar com Deus, eu inaugurei o clube de Novo Acordo, né? Eu me lembro que não coube o povo, ficou umas 500 pessoas do lado de fora lá. Um abração pro Adenilton e todo o povo de Novo Acordo no estado do Tocantins. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Leonel e Goiá Filho, Casinha de Praia. Que doce saudade, meu anjo adorado, da casa ao lado da Serra Azul. casinha de praia, perdida no encanto de um lindo recanto dos mares do sul. Na noite escura, o vento marinho festeja baixinho a nossa união. Teus lábios murmuram em forma de prece. Você adormece em meu coração. Eis que mais tarde o mar se enraivece, a casa estremece sob o temporal. Mas tenho nos braços você que me adora, que ruja lá fora pior vendaval. Manhã de setembro, de luzes e cores, orvalho das flores, murmúrio do mar, pezinhos descalços na praia comprida, imagem querida do meu despertar. Mas hoje na praia da minha saudade, a triste verdade apresentou. A onda da inveja bateu no castelo, e o sonho tão belo se desmoronou. Adeus, companheira de alma criança, a minha esperança perdeu sua cor, porque do meu trono perdi a rainha. Adeus, vida minha, meu único amor. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, casinha de praia pro Antônio Matos Reis, ele mora em Cícero Dantas, na Bahia, curte o nosso programa pela Boqueirão FM. Antônio, seja muito bem-vindo, um abração para você e um abração para uma moça bonita que mora aí, a Nayara, né, que tá sempre ligadinha, curtindo o nosso programa, na madrugada de Cícero Dantas, pela Boqueirão FM. A frase irretocável do programa de hoje vem da sabedoria popular. Algumas pessoas vão te amar pelo que você é, outras vão te odiar pelo mesmo motivo. Então, acostume-se e não ligue. Algumas pessoas vão te amar pelo que você é, e outras vão te odiar pelo mesmo motivo. Então, acostume-se e não ligue. Eu, por exemplo, não tô nem aí pro que os outros pensam e acham de mim. Eu sei quem sou eu, isso para mim é o suficiente. Né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Emanuel Campos. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha no rádio a semana inteira, no domingo, se você quiser, você pode me assistir na televisão. Tem muitas maneiras de você me ver na televisão. Qualquer lugar do mundo que você tiver, você pode assistir pelo site rbtv.com.br, RB de Rede Brasil, rbtv.com.br. Onde tiver um ponto de internet, você me assiste em qualquer lugar do mundo. Você tem mais de 200 cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão. E tem também a TV Oi, canal 1, a Claro TV, canal 13, a Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, a TV CTBC 714, o canal C1 das Parabólicas e o site rbtv.com.br. Todo domingo, 21 horas, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Emanuel Campos, Vagabundo. Que tesão foi esse que a gente logo se entregou? Já no primeiro dia a gente fez amor, a gente se pegou. Nunca senti prazer daquele jeito. Você gritava, tô com um homem sem defeito. Louca no colchão. Que falsidade, só percebi que tu não era de verdade. Quando acabou e eu nem tava na metade. Dei um prazo de 3 dias pra você voltar. Segunda, terça e quarta para me ligar. Nem mais um segundo. Três noites não deu pra você. É o tempo que eu preciso pra te esquecer. Você vai sofrer, eu viro vagabundo. Tô bebendo, tô pagando na maior barra do mundo. Eu tô dizendo, a vagabunda tá querendo, tá ruendo, me pedindo pra voltar. É 0 hora, é madrugada. Não adianta me ligar. Tô bebendo, tô pagando na maior barra do mundo. A vagabunda tá querendo, tá ruendo, me pedindo pra voltar. É 0 hora, é madrugada. Não adianta me ligar, Emanuel Campos, que chegou para ficar, tá? Que tesão foi esse que a gente logo se entregou? Já no primeiro dia a gente fez amor, a gente se pegou. Nunca senti prazer daquele jeito. Você gritava, tô com um homem sem defeito. Louca no colchão. Que falsidade, só percebi que tu não era de verdade. Quando acabou e eu nem tava na metade. Dei um prazo de 3 dias pra você voltar. Segunda, terça e quarta para me ligar. Nem mais um segundo. Dei 3 dias e 3 noites, não deu pra você. É o tempo que eu preciso pra te esquecer. Você vai sofrer, eu viro vagabundo. Tô bebendo, tô pagando na maior barra do mundo. Eu vou dizer, a vagabunda tá ruendo, tá querendo, me pedindo pra voltar. É 0 hora, é madrugada. Não adianta me ligar. Tô bebendo, tô pagando na maior barra do mundo. Eu vou dizer, a vagabunda tá querendo, tá ruendo, me pedindo pra voltar. É 0 hora, é madrugada. Não adianta me ligar, Emanuel, que chegou para ficar. Segura Minas Gerais, segura Goiás, segura Brasil. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Emanuel Campos, Vagabundo. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Esse menino é lá de Coromandel, ele é neto do Carlos Alemão. O Carlos Alemão, ele chegou em Coromandel, ele veio da Alemanha, foi para Coromandel em busca de uma jazida de diamantes. Ele dedicou a vida dele a isso, né? E deixou lá vários familiares, da minha amiga Ione Campos. E a Ione me passou a música do Emanuel Campos, que eu estou mostrando agora para o Brasil e o mundo, Vagabundo. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. Vocês não vão sair da faculdade nunca, pelo amor de Deus. Hoje a Faculdade da Música traz os grandes mestres Lourenço e Lorival, Menina da Aldeia.